sem sobreação também. Totalmente diferente. E o Dodô, rapaz? É. Já vi casal que sabe dançar bacante. Tem raiva. E a nossa galera do Paraense Esporte Clube. Já no 30º pacote, meu irmão. Pelo amor de Cristo. Rapaz, é muito show, viu? Agradece de coração, viu? Toda a nossa galera aí que sempre vem contigo a gente. Obrigado de coração. Mais tarde tem mais, viu? Obrigado de coração mesmo. Toda a galera aí. Valeu, garoto. Tá aqui no Sul de Mosqueiro. Premier, garoto. Eu quero mais. gosto de dançar essa daqui, ó. No Terequinho. Eu sou o Ronaldo. Não, chega aqui com o Bruninho. Aqui na nave, Bruninho, rapidão. Alô, gerente Ronaldo. Hoje lá só pra curtir aqui o Premier de Mosqueiro. Valeu, Ciso! para botar as fotinhos lá no grupo Prime da Veia, né, meu irmão? E agora sei o que é toda tudo. O amor. Não aceito que. E aí, Paulo? Paulo Marito Bias. Vem dançar, meu bem, vem dançar. O brega das aparelhagens de bem. prepara, vai ser sucesso, garoto! DJ Elcio com o Príncipe Negro arrebentando sem parar. DJ Thiago com o Jackson. E aí, Maurício, dos Cachorrões. Tamo junto, parceiro. Vamos lá! Vai agitando a multidão. DJ Thiago Lobato com o Sambonabara. O som do seu coração. Pop som com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Elcio no 3. DJ Juma do Rubi vai bater forte também. O brega das aparelhagens de Belém. DJ Juma do Rubi vai bater forte também. O brega das aparelhagens de Belém. Um alãozinho de pressão. Sempre assim, sempre assim, ó. Um oferecimento de apoio Anderson do Açougue. Irmãos, Elias Batidão, Farmácia Santa Luzia, Ótica de Lima, GR da Barbearia Tribal e MR Grifes. O Mercantil Paraense e Aranha! Bora valendo então! Um, dois! O laboratório da música. Ah, tu gosta do Chico Preto, né, Livão? O Chico. E dele eu morro de ciúme, por isso o Chico do papão, não vou lidar. Ela pegou meu Chico preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar. Quer levar. E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico preto eu não vou lidar. Ele é o meu bichinho de estimação, ele vai comigo por onde eu for. Sem o meu Chico preto eu não vou ficar, eu não vou. Eu não vou. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se tudo que eu falar você me responder, eu juro que eu dou meu Chico preto de presente. E aí, canta ou não canta? Quero ver. O bico do peito do Chico preto é preto. Quem disse que o bico do peito do Chico preto não é preto? Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico preto. O bico do peito do Chico preto é preto. Quem disse que o bico do peito do Chico preto não é preto? Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico preto. Se tu cantou o bico do peito do preto, então tu vai ter que cantar Arara da Vizinha. A arara que eu tenho em casa, ela é porque não é tua, né? Fala em can... Então é da vizinha. Fala em ser cantora, a arara que eu tenho em casa, ela é muito tola. Só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. Eu vou pegar na minha arara, não tá tudo legal. Quem sabe, vai. Peguei a minha arara, sentei arara de loura. Arara ficou lourinha, minha arara virou loura. Se a loura virou arara, se a arara virou loura. Minha arara se empolgou, minha arara que se... Mais uma chance. Peguei a minha arara, sentei arara de loura. Arara ficou lourinha, minha arara virou loura. Se a loura virou arara, se a arara virou loura. Minha arara se empolgou, minha arara que se cantora. Não, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Então te esconde. Cima! Pra cima! Chegou o homem! Te esconde que lá vem o prestação, com o papel na mão, vem pra te cobrar. Só tenho o dinheiro do aluguel, diz pro prestação que eu fui viajar. Te esconde que lá vem o prestação, com o papel na mão, vem pra te cobrar. Só tenho o dinheiro do aluguel, diz pro prestação que eu fui viajar. Ego do cara. Esse cara é escroto pra cacete. Não! Leva o tapete e se fica olhando na janela, ele leva um jogo de panela. Esse cara é mesmo um pentelho, entrou em casa, levou o meu espelho. Só porque eu atrasei a prestação, tá querendo levar. Vamos lá, DJ Alanzinho, pressão! Sacode essa galera! Vila União! Quando eu sair, quando a noite cair, naquele rolê. gosta. Ela dá valor. Ela curte a sequência. No que tal? Só na manga. Alô, Cátia! Aquele rolê básico me divertir. Eu sou aquela voz que não quer calar. Quando chega os tormentos, a quem faz incentivar. A parte mais simples da canção. Rabiscos, estrofes, acordes, refrão. Eu sou Tupinambá, tremendão Tupinambá. DJ Toninho é o cara que me faz incendiar. Você dançar mais agarradinho ainda. Mas pera aí que não pode ser assim, Alanzinho. Mistura aí a parada, Alanzinho. Mistura a parada aí. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, daqui a pouquinho, porque agora é assim, ó. Toda vez que você ouvir essa canção, é essa aí, imagine no seu coração. Sugar. Então, você é o doce da minha vida. Eu só desejo você. Uma noite é tão pouco, mil e uma de prazer. Então vem, vem, vem pra cá. E aí, Duca? Então vem, vem, vem pra cá, menino. Então vem, vem. O grande parceiro Marcelo também da Fábula ali. Valeu, garoto! Faço dançar, viu? Para um gerirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar gerirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Gerirê, a gente dança assim. Minha nossa galera aí, você fica lá da Cristolândia, aqui. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, cê essa galera vai dançar. Gerirê, a gente dança assim, você fica coladinho. E aí, guerreiros? É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Toma mais um! Gerirê, vez eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entediei. Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma libreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, vai ter com uma lorinha. Essa breque, não quero nem saber de você. Não quero, não quero nem saber de você. De você, não quero nem saber. Não quero, não quero nem saber de você. Tá osso. Diretora! É final de semana, eu não vou ficar à toa. Eu vou sair numa boa para a curtição. Botar uma farda legal, calçar meu moto a bebê. Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma livreira qualquer. Dançar esse breque com uma morena, faz deco, uma lourinha. Essa breca, não quero nem saber de você. Não quero, não quero nem saber de você. Corpo, aquele corpo. A cada dia que passo eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Esse corpo lindo. Grande parceiro Bruninho. E a sua primeira dama tá aqui. Valeu, Bruninho. É nóis. Não faz assim. E a galera do Fluminense aí, rapaz. Não me diga não. Alô, Lino. DJ Rodrigo Show também. Os meninos da vila. E toda a galera aqui com a gente. Lá do Quadros, meu irmão. Sucesso. Festão demais hoje. Mais tarde, festa no Rubi. Magalhães Barata. Vamos lá! Chego mais, chega mais perto, meu bem. Não. aqui. Você é o primeiro. Novo Premier. O som de Mosqueiro. É nós, hein? Leozinho, dá like, meu irmão, meu irmão! Lá de Marituba! Aqui, valeu, garoto! Ela veio do Talibã, era filha do Bilab, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Foi fazer? Meu fusquinha tava todo zeradinho, logo dando uma volta no bichinho. Meu fusquinha tava todo zeradinho, logo dando uma volta no bichinho. Bora andar nele, bora! Essa volta o povo todo comentou. Esse fusquinha fez sucesso, me passou. Depois da volta o povo todo comentou. Esse fusquinha fez sucesso, me passou. Chegando em casa, eu fui sentar. Em que garagem eu como eu tenho uma boa amizade, minha vizinha ofereceu sua garagem. Quando eu tirava, ela metia. E eu metia, ela tirava. Quando eu tirava, ela metia. Ah, ah, é muito bom. Quando eu tirava, ela metia. E eu metia, ela tirava. Quando eu tirava, ela metia na sua garagem. Meu fusquinha todo dia. É muito forte. Eu danço brega sem parar. E vem a sede, eu quero. Pro... Só bebo treva, só bebo Paulo. Cepa é a certeza que me dá inspiração. Eu bebo cepa, eu bebo cepa. A cepa conquistou meu coração. Prime é Prime. Aparelhagem Top Marketing da Ilha de Mosqueiro. Manda 007. Joga na minha aí, Fico, conta aí que eu sei que tu tá estripado mesmo. Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrás? Me tirou.

Toquinho Pressão. Esse DJ quando toca enlouquece a multidão. Violãozinho de Biga Janete também. Alô, Sueli! Eu cheguei em frente ao portão. Nossa grande amiga Nilsandra também. Lado 26. Me sorri aqui. Batindo. Valeu. Minhas malas coloquei no chão. O Premier diz: eu voltei. Alô, Vilunião! Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Seleção especialmente aprovada para você e por você. Saudade. Saudade. Saudade. De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. E a pedido. Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Saudade, saudade. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não. Baranga Tigre de Biguaro. Que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Saudade. Saudade. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu não sei. Aqui. Uma estrela no infinito procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Fernando. Quantos caminhos já andei? Abraço por trás. A esperança do meu lado. O homem é bom. De outras pessoas já gostei. Que saudade. O DJ que faz a diferença. E você sabe disso. DJ Alanzinho Pressão. Virando todas as batidas. E você não para de dançar. Premier Prime. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, saudade, saudade. Meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, vira chama. Nada apaga esse calor. E agora a gente vai levar uma sequência aí, da saudade, pra galera dançar amanhã, viu, meu irmão? Vamos dançar? Saudade! Chegando pra você aqui no Premier, o som da saudade! Saudade! Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco, faz um dama e briga por tão pouco. Eu não sei. Vai embora, diz que é o. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar com um sorriso. O ciúme é culpa da. Aí, DJ Alanzinho, vai, toca só as melhores. Que saudade. Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Quero alguém que tenha o coração e seja como o meu, sozinho. Olha a saudade chegando. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força e me ofereça o corpo. Mega Sonzão Premier. Na hora de dormir. Novo Premier, agora é Prime. Meu irmão, vamos lá. Noites tão frias e dias sem razão, a tua ausência me devolve. Vamos levando o som da saudade pra galera dançar assim, ó. Só uma mania, vamos lá. E os meus rumos são de solidão. Bora dançar, bora dançar. Alanzinho Pressão. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar, não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo me encontrar. Premier Prime, o som de Mosqueiro. E os meus rumos são de solidão, onde está você? Noites tão frias e dias sem razão, a tua ausência me devora. Te agradeço com muito carinho também, toda a rapaziada aí do Cristolândia. Obrigado pelo carinho, mais tarde tem mais, viva filha. Obrigado pela parceria aí do começo ao fim. Obrigado de coração. Toda a galera aí do Cristolândia, obrigado pelo carinho. Mais tarde estou de volta, se Deus quiser. Galera do Cristolândia, valeu. Então vamos dançando, filha. Vem me ensinar como se amar. faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Ah, ah. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Ah, é muito bom. Do Jola. Até o Sol Raiar, papai. Te mete, meu irmão, aqui no Premier. É que me encerra hoje, hein? Só no uísque. Toma, tio. Os olhos fechados, sonhando uma bolsa em adeus. te ser.